A lua me apareceu por debaixo das nuvens. A lua me apareceu por debaixo das nuvens. Eu pude compreender que é o poder de Jesus. Eu pude compreender que é o poder de Jesus. O poder neste mundo é certo que ele existe. O poder neste mundo é certo que ele existe. Que ele é a luz e esta luz é de Jesus. Que ele é a luz e esta luz é de Jesus. Nenhum não se domina, o poder é quem nos leva. Nenhum não se domina, o poder é quem nos leva. O Mestre nos mostrou para nós sair das trevas. O Mestre nos mostrou para nós sair das trevas. O Mestre roga por todos, ninguém roga por ele. O Mestre roga por todos, ninguém roga por ele. Todos têm a obrigação de fazer sua imploração. Todos têm a obrigação de fazer sua imploração.